in sincere courtesy. He's done nothing good. The man's a disgrace. Come on. Not that bad. Just you remember. Though we're both old, the man still respects us publicly. You proved his point. Insincere courtesy worked. Morendo nessa porra. Holocausto, antisistema, Morningstar, Denorex, Anabolic. Desgraciado el que levante la mano contra la tierra. Desgraciado el que le busque el diente a la fiera. Porque en esta esfera puede ser eterna la espera. Desgraciado el que actúa como si no viera la consecuencia. Interferencia. Porque existe el mensaje pero domina la inconsciencia. Holocausto caníbal de Norex el Amazonas. Élite verbal universal dominando zonas. El cuento no te comas, es mejor morir de hambre. Mejor no alzar las armas si no quieres regar sangre. Difuntos vegetando, camaradas, policía corrupta enredadas. Fronteras internacionales, la ley de la tierra se esfuma en las sales del Atlántico. De Norex como Siddhartha se pone romántico. Por um continente livre. Liberte a verdade, me livre da maldade. Caminho a escolher, o melhor é você quem sabe. Olha ali, olha lá, por onde você vá. Desgraça se propaga por aqui em qualquer lugar. É isso que eles querem, nunca que interferem. Povo preto, povo pobre, não escolhe o que querem. Desgraçado, olha feio, põe na mira. Revidar não vira, minha ira não me inspira. Estará ferrado quando pagar o pecado. É, no fim dos tempos, joio e trigo separados. Essa justiça não é nossa não. Se ajoelhe, tenha fé, que Deus coloca a mão. Não vai adiantar você se desesperar. O caminho prosseguido, cê não sabe onde vai dar. É isso aí. Maldita raça humana que reclama. Destrói nosso planeta pela grana e pela fama. Aê, desse jeito. Holocausto, Morningstar, conexão Brasil, Colômbia. Isso aqui é o terror, irmão. O rap é denúncia. América Latina, terceiro mundo. Os esquecidos, os excluídos. Por aqueles que comandam tudo. Vai vendo. Fé em Deus é a chave pra te livrar da maldade que nos persegue no dia a dia. Latinos unidos, hermano. Revolução. É isso aí. Anabolic, Black Hand Digital, Morningstar, Dreadnought Ghost Army, Holocausto, Antissistema, From Brazil, só quem é.